Temos que viver, realmente correr atrás da mudança, fazer de nossas conquistas melhorias, para o nosso próximo, para o nosso bairro, afastar de nosso espírito a maldade, e que nossas mentes jamais tenham lugar para inveja, e que o perdão possa habitar em nosso acelerado mundo moderno. De errade pra viver, música de vida. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Desperta, soldado, acorda pra vida. Veja quanta gente já foi destruída. A massa está falida. Enquanto o mal prospera, não seja o próximo a morrer nessa guerra. Precisamos um do outro. Olha que somos muito, perder para a minoria é um absurdo. É muita riqueza na mão da minoria, enquanto quase nada divide a periferia. Que irmão mata irmão por causa de migalha. A falta de união, descobrir é nossa falha. Unidos somos fortes, não tem para os canalhas. Desperta, irmãos, vamos vencer a batalha. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Do povo pro povo é assim que tem que ser. Do povo pro povo deve emanar poder. Chega de escravidão, miséria, desigualdade. Chega de corrupção, estelionato e pilantragem. Reage sem maldade, é, é nossa cara. Acreditando em nós mesmos e não nos canalha. Munição, união, educação e formação. Reagir é necessário, desperta povão. Nosso imposto é o mais caro e nada são os benefícios. Cadeias são pros pobres, justificado pros ricos. Há um abismo entre as classes que temos que atravessar. Mesmo que seja arrastando, o bem precisa chegar lá. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Desperta, soldado, bem depende de você. Amor e união, essas armas tem que ter. O poder pertence ao povo, mas o mal se infiltrou. E os que se corromperam, Satanás a comprou. Pagou com uma partícula de poder e de dinheiro pra oprimir, explorar e manter o cativeiro. O capitalismo selvagem comandam os mercenários. O pobre fica pobre, eles milionários. Lesado é o pobre que enriquece o rico. Se não for nós por nós, não sairemos do abismo. União é preciso, consciência, meus irmãos. Somos mais de 90% da população. O rico ajuda o rico enquanto o pobre se atropela. E por falta de união que temos perdido guerras. Agora é a hora de lutar e vencer. E das mãos da minoria vamos tomar o poder. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer. Enquanto o bem não lutar, o mal irá vencer.